tra se sentirei accendere tu a lei, ricordi un abbraccio, un carinho di fusão, levaste no coração, o amor che non esquece, nos dias che vão passando, e irei a devolver ao lugar onde nasceste, e na hora da partida choram tua despedida, o que não podes explicar. Um ano de saudade, mas sempre perder a vontade, e mais tarde lá voltar. Com carinho e devoção, levaste no coração o amor que não esquece. Os dias que vão passando, e a ideia de voltar ao lugar onde nasceste. Tu imigrante que volta, traz amor, traz carinho e amizade. Sorri contente por amor à sua gente, sentirá ter amor, carinho e paz. O imigrante quando volta traz amor, traz carinho e amizade. Sorri contente por amor à sua gente, sentirá a felicidade ter amor, carinho e paz. Plantei, aprendi nos teus vinhedos, trigais e rochedos. O que hoje sei está escrito no mundo inteiro, que sou o primeiro mais trabalhador. Quero manter o lugar para te honrar, Portugal, meu grande amor. Quero manter o lugar para te honrar, meu grande amor. Saudades do som dos sinos lá no alto da igreja.

trabalho, Miquela, chupa no dedo. Estica, estica, tu és capaz, mexe-te um pouquinho.

quero, onde tenho a mulher que me inspire e deixa de sonhar. Há música no ar, eu fico a delirar e danço uma quizomba com emoção. E fico ali colada a ela toda a noite. É a loucura para subir logo a tensão. Lá no escurinho, no calor deste verão, curtimos toda a noite com toda a nossa paixão. Cabeça no lugar, tudo isto não tem cura. Elas levam-me à loucura, já não sei o que fazer para parar. Sou maluco, louco, louco, eu com elas fico louco. Já não tenho a cabeça no lugar, tudo isto não tem cura. Elas levam-me à loucura, já não sei o que fazer para parar. Ficamos com aquela música mais ritmada. Com a jovem artista Claudie. Vamos para a festa. Vamos ficar bem juntinhos. Meu amorzinho, vou-te pôr à prova. Não é kizomba, nem punaná. É uma dança que tu vais curtir. Não é um tango, nem uma valsa. Confia em mim. Fica assim.

se giri non ti ingrassa, amara sì. Fortuna tão bonito, mas um ovo infinito parecido, um borboleta no jardim. Agora você volta e balança com sentir amor por alguém. Dividida entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não cheguei. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito. São Paulo. Agora você volta. Dirigindo entre dois mundos. Sai do seu sofá. Sem dizer. verão, como a luz do Aladim, cachoeira de luz que desce destes olhos, num corpo de manequim. Vamos lá para a primeira dedicatória. Hoje já trazei-me um bocado. E um dia não pudesse andar. Então é da parte da Manuela, para a sua amiga Rosi, para o seu marido, para todo o pessoal que a conhece. Sem esquecer o animador Hugo Manuel. Se um dia não pudesse cantar. A dizer, e se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de. Não puder cantar o que a alma tem. vamo, va, vamo là con novo trevaglio de gatte. Voltei me apaixonar. Nunca mais volto ao passado. Chegaste agora, estou perdida no teu fado. Nunca pensei que poderia amar de novo. És fogo, lindo demais. Moreno, és minha sorte, eu quero mais. Vamos lá para outra dedicatória de parabéns, parabéns, David. É da parte do Jerome, para o seu irmão David, que festeja hoje, que está de parabéns por 33 anos. Parabéns a ti, David. Parabéns, parabéns. E vou aproveitar desta música para dizer os parabéns à senhora Alzira. Que também está de parabéns. Mais um aninho se passou na tua vida. Mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida. Na

mais outra dicatória. E é da parte do seu marido, da Manuela, para ela mesmo, e sem esquecer a Isabela, desejar um bom dia de trabalho. E vamos lá com aquele artista que estará connosco dia 22 de janeiro, Tony Careira, Envelhecer ao Teu Lado. Da minha amiga Glória, aos teus pés, da emissão A Música da Glória, mais perto, que não estará cá hoje à tarde, Senhor, e te adorar, mas poderá a partir da semana, e te glória, aleluia, para todos os doentes, para todo o pessoal que a conhece, aleluia, aleluia. Estarei, pois tu és meu.

Certinhos, não falha. Lá em cima está o tiro. E Portugal em Festa se acaba por hoje. Com Jorge Ferreira, tiro, tiro, tiro, da minha maneira. E a dançar o solidão. Juntaram-se dois na esquina para conseguir a dançar. E pois é, Portugal em Festa se acaba por hoje. Torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. Queria agradecer as pessoas que vieram me ver ao baile para me dar os parabéns da minha emissão. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E obrigado também por quem me telefonou hoje. Então, minha amiga Glória não estará cá hoje à tarde. Vamos deixar com RDP Internacional. Gosto muito deste nosso tiro. E amanhã teria o meu amigo Osmiro com voz de Portugal. E mais à tardinha, minha amiga Silvia. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandra. Daqui lá, portas-te bem, tudo bom, tchau, tchau e até a semana. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem que estirar. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem que estirar. Carro velho anda sempre até levado, carro novo é custado, sem dinheiro para gasolina. Carro velho anda sempre até levado, carro novo é custado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tiro lindo, gosto muito desta nossa brincadeira. Keep this party rocking till the break of dawn.